Valeu! Essa música chama-se Time for Fun. Só resolvendo um probleminha na bateria ali de novo, rapidão. Valeu! Azar hoje, hein? Shoot you down. Valeu! Obrigado, Foca. Obrigado. Para essa música, a gente queria oferecer aí pra galera da Central que tá hospedando a gente aí. Valeu! Chama-se Let Things Go. Galera da Elza. We need to hang out and have some fun. There is no time. There is no time to let things go. To let things go. You're my Valeu! Come out tonight! Would you come out tonight? It's been tearing us apart. Shot against the heart. I am losing you, Spider Life. But I'll be up tonight. to my life, solving terrain as above. Shout to the stars, slowly dances in my arms. But I'll be up tonight, and I will stop crying. Where have you been out tonight? Where have you been out tonight? Where have you been out tonight? Where have you been out tonight. Valeu! Próxima música chama-se Essence, é a nossa última música. Valeu todo mundo, valeu Kanja, valeu Camarones Guita, valeu Devem, obrigado da guitarra mais uma vez. E é do caralho sempre estar em Bauru, e a próxima vez eu vim para poder voltar na segunda para comer o bolovo. o Maniac Crew Dealer. Valeu!